digitaremos até o amanhecer. Sei que você namora um videocassete medido a gostosão, mas larga o cassete que ele tá ligado numa televisão. Os meus dados estão apaixonados. Sempre, sempre, eu e você. Até o amanhecer.